Pegada. Pegada. Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que horas, boa madrugada, que horas são aí, enfim. Podcast de Pegada começando e hoje vamos tratar da noite fora do eixo que rolou em Ribeirão das Neves, dia 29 de julho. Estive lá tocando, né, com a minha banda, o Fast & Coys, e conversei com o pessoal do Vandaluz. O Vandaluz estava encerrando uma turnê extensa de 13 dias, passou por Minas Gerais e por alguns lugares no Nordeste também. Conversei com a galera, assim, foi a primeira vez que eu vi o show do pessoal. Achei muito interessante a proposta de misturar artes cênicas, poesia com rock. E nós conversamos sobre isso também, sobre a turnê um pouquinho. E, bom, foi bem legal, assim, conversar com a galera. Eles estavam desfalcados de um dos vocalistas que teve que voltar aí pra casa no meio da turnê, mas arrebentaram lá, fizeram um show que eu achei bem legal, assim, o final do show destruidor, teve guitarra no chão, prato sendo arremessado na galera, e ainda bem que ninguém se feriu. Bom, então vamos aí com o Vandaluz, a entrevista, e na volta aí eu anuncio a música que eles tocaram e também a banda de BG e dou uma agendinha, uma dica de programação aí pra vocês. Vamos lá. Bom, eu tô aqui com a galera do Vandaluz, que acabou de encerrar uma turnê de 13 dias, né, galera? 12 dias? 13 dias? 13 dias. Trabalhou por Minas Gerais, assim. Como é que vocês fazem, assim, um balanço da turnê? Como é que foi? Fala um pouco dessa experiência de vocês. Vocês já rodaram muitos estados por aí. Fala um pouco dessa turnê e das outras também, pra galera. Bom, a turnê é a parte mais bacana da banda, né? Que a gente até descansa, né? É muito legal rodar, estando cidade, conhecer um monte de gente. A gente faz muitos amigos, toca para um monte de gente diferente, um público totalmente diferente. Às vezes a gente tem até uma tensão, assim, um pouco de tensão com relação à expectativa da galera que está vindo para assistir a gente, que talvez não conhece, talvez não... porque... quatro caras ou cinco caras que ninguém nunca viu, tocando uma música que ninguém nunca ouviu também, a gente fica meio tenso assim, mas a coisa acaba rolando tão legal assim, a gente tá numa vida boa agora, né? Essas turnês é sempre boa e agora a gente cantou no oitavo estado, né? A Bahia, a gente não tinha tocado na Bahia ainda, então tocamos agora em Vitória da Conquista lá na Bahia, então foi lindo tudo que a gente conheceu, tudo que a gente fez até agora também, assim. E, assim, eu acho que é uma coisa muito foda do circuito fora do eixo que possibilita a gente fazer essas turnê, né? Sem o circuito, sem os pontos parceiros, a gente não conseguiria fazer isso. Então a gente agradece todo mundo, todos os coletivos, a família fora do eixo, por essa possibilidade, essa troca de experiência da gente, que foi muito bacana. Uma coisa que eu achei massa, assim, foi a primeira vez que eu vi o show de vocês, assim, já conheci de nome a banda. Que mistura uma coisa teatral com poesia, com rock. Como é que é, galera, que a galera recebe isso daí? A galera recebe muito bem, cara. Eu gosto muito de teatro, sempre gostei de fazer teatro. Eu gosto de encenar. E o Ciro gosta de criar esses vídeos também. A gente trabalha com esses vídeos. Parabéns, os vídeos, caralho. Muito, muito bacana também, assim, a contextualização do show. Então, assim, na verdade o nosso show, a gente... tem esperança de um dia formatar um grande espetáculo, assim, não um show, mas um espetáculo, assim, onde a gente tenha muita mensagem, como a gente apresenta muita mensagem mesmo, assim, muita reflexão, não só a alegria da música, a gente quer também fazer uma música alegre, uma música que comunica rápido, uma música que comunica o que a gente passa mesmo, assim. A gente faz um esforço danado também para fazer uma música diferente, né, não fazer sair bem do comum, assim, a gente não quer parecer com nada, e a própria formação da banda também propicia isso, porque eu venho da MPB, a minha paixão é MPB, né, o Lucas agora, o novo guitarrista da banda, vem do metal, né? O Alan é mais alternativo, o Ciro também tem outra linha de música que gosta, é formado em música, né? em escola mesmo, fez curso de música, escola superior de música, então o Alan também é professor de música, então assim, as formações da gente é muito diferente de cada um, assim, então as influências são todas, na verdade. Quando pergunta, quando faz aquela pergunta, aquela convencional, qual a influência da banda, né, a gente não sabe responder, porque a gente na verdade tem, cada um tem um pensamento, cada um gosta de uma coisa, no final a gente isso tudo soma e a gente consegue fazer uma coisa legal entre nós. A gente aprendeu muito rápido a trabalhar em grupo mesmo, essa coisa de ceder, eu penso assim, eu posso fazer sim, eu quero fazer sim, mas não vai dar, porque a galera não gostou, então assim, todo mundo opta, todo mundo dá palpite. E todo mundo também perde os seus palpites, né, e acerta, e no final a gente está fazendo uma música que agrada. Você perguntou aquilo como é a aceitação, e a aceitação está ótima, né, tanto é que está chamando a gente para tocar um monte de lugar, e agora porque a galera trabalha que a gente não pode tocar em todos, mas a gente morre de vontade de tocar no Brasil inteiro, e a coisa está funcionando, assim, na medida do possível a gente vai, porque a banda não, a gente não consegue sobreviver da grana da banda, né? Deixa um recado então final aí pra galera dos coletivos Fora do Eixo, e chama uma música de vocês aí pra ilustrar agora no, na sequência aí. Ah, sequência. Sequência da entrevista, vai rolar uma música. Qual música vai? Qual música? Olha, rapaz, tem. Agora. Nós estamos tentando mudar o nosso tema, porque o nosso tema sempre foi Deus, agora a gente está tentando falar do diabo, né? Mas ou então, se Deus despejou uma colher de sopa com gente seda na garganta da terra, e nem Noé sobrou, não restaram os bichos, estava definitivamente purificada a terra, pronta para receber novas vidas, então outros vieram, ricos, honestos e felizes. Valeu, Vandalus, valeu. Eu era menos louco do que ele. É isso aí então, vocês ouviram o Vandaluz, que encerrou a turnê por Minas Gerais, também passaram no Nordeste, terminaram lá em Ribeirão das Neves, dia 29 de julho. É, além deles, lá também rolou o show da banda Ganga Bruta, e também rolou uma prévia lá do festival Pá na Pedra, onde também se apresentaram as bandas Os Mula Preta, Carcaça e também Extremental. É, bom, então, como eu vi lá o pessoal do Carcaça, gostei muito do som do pessoal, foram eles mesmos que vocês ouviram aí de BG hoje, foi com a música Nas Esquinas do Mundo. Então, o Carcaça, a banda bem legal, que eu gostei muito assim do som da galera, fiquem de olho aí no Carcaça também. Agenda bem legal, assim, ó, Noite Fora do Eixo, quarta-feira que vem, tá um pouco longe ainda, é pouco menos de uma semana, mas já fiquem ligados aí, vamos ter lá na obra shows com a banda Samba de Luiz e também a galera do Babi Jaques e os Sicilianos, que estão aí passando por Belo Horizonte, vai ser o segundo show deles, acho que em menos de um mês, a galera tá aí frenética na circulação, vamos lá todo mundo conferir então, quarta-feira na obra, Samba de Luiz e também a Babi Jaques e os Sicilianos, 22 horas, apenas R$8, R$8, você, né, não dá pra nem duas cervejas no boteco, então vamos lá na obra conferir o som da galera. Valeu então, ficamos por aqui, semana que vem é nóis. Abraço. Pegada.